Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede, através da Rádio Bonova, em 100.2, ao domingo, às 9 e à segunda-feira, às 19. Hoje temos connosco o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, responsável pelo acompanhamento às 9 paróquias de Oliveira do Hospital, Bobadela, Ervedal, Lagares, Lagiosa, Lagos, Moruge, Seixo e Travanca. Vamos falar ao longo desta conversa do curso Alfa, que se vai iniciar nesta paróquia, e também relacionado com as celebrações do Ano da Fé, vamos conversar também desta viagem que vai fazer a imagem que se encontra no Santuário de Fátima e que vai até Roma para estar presente no dia 12 e 13 de outubro para que o Papa consagre o mundo ao Coração Imaculado de Maria. Falaremos da consagração e das 10 viagens que a imagem Nossa Senhora de Fátima tem feito pelo mundo ao longo dos últimos 96 anos e quais os motivos para que estas viagens se realizem. Francisco, bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Um cumprimento especial a todos os que nos escutam. A primeira questão, pronto, tem a ver com o que eu acabei de anunciar, o curso Alfa. Portanto, eu sei que na paróquia vão começar com este curso Alfa e gostava, portanto, que nos dissesse o que é em concreto. Ora viva Armando, ora viva caros ouvintes, aqui estamos no início do ano pastoral e por isso a nossa unidade pastoral de Oliveira do Hospital, estas paróquias, 9 paróquias, Bobadela, Oliveira, Lagiosa, Lagos, Lagares, Seixo, Moruge e Ervedal, acho que não esqueci de nenhuma, estas 9, e Travanca, estava-me a esquecer, estas 9 paróquias da nossa unidade pastoral vão ser anfitriãs deste curso Alfa. O que é o curso Alfa? É um movimento internacional que tem feito um extraordinário sucesso de evangelização. Ora, para ter uma noção, o curso Alfa está já em mais de 60 países, não é? Desde que foi fundado até agora, já chegou a perto de 2 milhões de pessoas católicas em todo o mundo que frequentaram as sessões do curso Alfa. Alfa porquê? Porque Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, não é? Primeira letra, e significa que este curso é uma introdução à fé cristã. Este curso foi destinado, ou é destinado, sobretudo a quem? Nós na Igreja, há de reparar, Armando, temos muitas respostas para quem é católico, já católico, e quem vive a sua fé. Para além dos sacramentos, não é? Que é a grande resposta que a Igreja oferece, o grande dom que a Igreja oferece. Nós temos formação de adultos, catequese de adultos, vários encontros, etc, etc, etc. Mas nós não nos podemos esquecer que a esmagadora maioria das pessoas hoje em dia, não é, vive à margem de tudo isto. Mesmo dos nossos cristãos, temos muitos que se servem da liturgia e da Eucaristia de mim como se fosse uma espécie de estação de serviços, não é? Vão lá, abastecem para a semana e isso lhes basta. E temos muitos cristãos que estão longe, receberam o batismo, têm uma básica, residual formação cristã inicial, uma catequese muito rudimentar. Muitos abandonam depois do crisma, outros nem isso. Lá chegam e pronto, a gente vive à margem. Temos uma grande quantidade de gente que vive à margem de tudo isso. Ora, o curso Alfa destina-se fundamentalmente a quem? A essas pessoas. Gente que está à margem. Ou seja, o curso Alfa está diretamente direcionado para a nova evangelização. Não nos podemos esquecer que o casal responsável do curso Alfa em França, onde o curso Alfa tem a sua, em França e em Inglaterra, são os países em que o curso Alfa mais tem a sua expressão, foi convidado para discursar aos bispos no sínodo da nova evangelização. E tiveram a possibilidade de fazer uma intervenção foram dos poucos leigos, de resto, que tiveram a possibilidade de fazer uma intervenção a explicar como é que funciona este método de evangelização, que tem particularidades muito, muito interessantes. Ou seja, isto para além de não é um movimento no sentido de a pessoa tem que pertencer àquele movimento, nada disso. Cada movimento, paróquia, instituição, o que for, pode promover este curso. Mas isto não obriga ninguém a pertencer a coisíssima nenhuma. Porque o curso é isso mesmo, um curso de iniciação à fé cristã. O padre Ranieri Cantalamessa, o pregador do Papa, dizia que precisamente a originalidade do curso Alfa, não é, está nesta leveza, não é, de adesão. Não obriga a pessoa a ter que pertencer agora ao movimento para o resto da sua vida, não. Tem ali uma experiência forte de encontro com Deus, de redescoberta da fé cristã, ajustada à sua altura, em que a pessoa pode participar e pode expressar também a sua posição e o seu ponto de chegada, em que é respeitada desde essa perspectiva. E depois, então, a partir do curso Alfa é que ela depois pode integrar-se neste ou naquele movimento, etc. Ou seja, faz parte daquilo que o curso Alfa poderíamos colocá-lo, diríamos assim, no seguimento, na esteira, daquilo que foi na década de 60 e 70, a Ação Católica, os cursos de Cristandade, ou seja, mas os cursos de Cristandade e Ação Católica, mesmo assim, comprometiam a pessoa, não é? Ou seja, quem fazia aquela formação, quem fazia aquele curso de Cristandade, estava comprometido. Neste caso, nem há esse compromisso, mas é uma experiência forte de encontro com Deus, de encontro com a comunidade, para pessoas afastadas. Se quiser, eu depois posso lhe explicar o método aos nossos ouvintes, que é muito original. Francisco, pronto, eu estou a ouvir e estou com algumas questões que gostava de esclarecer. Posso colocar várias. Portanto, disse-me que isto, portanto, é um movimento que está em vários países, eu pergunto, onde é que ele começou? Aonde? As origens do... Sim, sim, onde começou. Fica com a ideia que disse, não estou completamente seguro, que a paróquia de Oliveira do Hospital é a primeira onde vai começar este curso Alfa. Agradeço, depois me confirme se assim é ou não. Depois também falou num casal que falou para sacerdotes ou para bispos. Sino dos bispos. Portanto, aqui, portanto, diz que qualquer pessoa pode pertencer, portanto, é um curso de iniciação. Quem vai dar este curso? Quanto tempo vai? De quanto em quanto tempo é que vão reunir? Onde? Durante quanto tempo? Enfim, várias questões que gostava de ver esclarecidas. Já por partes. Origens do curso Alfa. Bem, a verdade é que o curso Alfa tem uma origem um bocado surpreendente, diríamos assim, no nosso meio católico. Porquê? Porque o curso Alfa não nasce no nosso meio católico, nasce no meio anglicano. Ou seja, foi um pastor de uma igreja anglicana, Nicky Gamble, que na igreja da paróquia de Brompton, em Londres, que há cerca de 30 anos atrás criou este curso Alfa. Qual era a questão? Ele já na altura percebia que batizava, havia uma quantidade de batismos, havia uma quantidade de crismas, havia uma quantidade de tudo, e depois os católicos, chegava-se ali àquela fase, 30, 40, desapareciam. Não os tinham. Né? Estes movimentos que nós assistimos hoje em dia cá, começaram mais cedo nesses países mais desenvolvidos. Ou seja, então este pastor anglicano, este sacerdote, vá, anglicano, perante esta dificuldade de como é que havia de chegar a estas pessoas, lembrou-se de fazer um movimento, uma espécie de introdução à fé cristã, que ajudasse precisamente a ir a essas franjas, pessoas que receberam o batismo, pessoas que foram cristãs, pessoas que já acendiam e que agora estão aliadas da fé por esta ou por aquela razão. Sobretudo também muito a partir, às vezes isto acontece nas famílias, a esposa até que mantém, mas o marido não está e depois não sabe como é que se vai resgatar essa pessoa. Pronto, muito a partir desta dimensão. Ele fundou isto há cerca de 30 anos, não é? Então isto começou a crescer muito no meio anglicano de lá, e os bispos católicos adotaram um método, porque o método, diríamos assim, como é de introdução, não se mete, também como sabe, a relação com a Igreja Anglicana é pacífica, não há grandes dificuldades do ponto de vista ecuménico. Ou seja, como a questão não se mete, o curso não envereda por essas dificuldades que depois poderiam surgir do ponto de vista doutrinal, porque é uma introdução, a Igreja Católica assumiu este projeto também como para si, até porque ele não o obriga a uma adesão. Ou seja, ele tem aquele fundador, tem aquele método, mas não obriga a uma adesão extraordinária. Portanto, a pessoa pode fazer o curso, só o pode fazer uma vez, como participante, não é? Como nos cursos de cristandade. E esse curso dura quanto tempo? Pronto, então o curso é baseado... Eu, antes do método, já agora queria só terminar a parte das origens, se me permite. Portanto, ele começa ali, desenvolve-se a partir dali, chega à França na década de 80, e em França tem um grande meio adotado por várias paróquias, movimentos, etc. A Portugal, como é que ele chega? Este curso, ele vai ser lançado aqui na paróquia de Oliveira do Hospital pela primeira vez, mas ele já está em muitas paróquias do nosso país. É um movimento que está sobretudo, diocese de Setúbal, Patriarcado de Lisboa e Santarém, são as dioceses em que mais paróquias têm o curso Alfa. Ah, e Algarve. Algarve também. Algarve, Lisboa, Setúbal e Santarém. São as dioceses onde mais paróquias têm. E Coimbra. Porquê? Porque o movimento vem para Portugal através de Coimbra. Como? Pelo padre Jorge Silva Santos, que é o nosso atual vigário para a pastoral de Coimbra. Vigário do Senhor Bispo, coordenador da pastoral. Que fez a sua formação superior em Paris. E lá conhece o curso Alfa. E vê aquele movimento, vê como é que ele funciona, e então o que é que ele faz? Traduz esses materiais todos para a língua portuguesa e começa ele a fazer o curso Alfa cá, e entretanto começa aquilo a ter sucesso e começa a propor, e neste momento ele é o responsável nacional pelo curso Alfa, e tem feito diversíssimas conferências em várias dioceses do país, na Conferência Episcopal, etc., a explicar esta metodologia e a propor que ela se faça cá. Qual é o método? O método são 12 semanas consecutivas. 12 semanas consecutivas. Sempre nós aqui em Oliveira do Hospital vamos começar no dia, não sei se nesta altura em que o programa for para o ar já estamos em, já começou ou não, mas enfim, 25 de setembro é o jantar da apresentação. Começa, o método é sempre este, às 8:30 da noite há um jantar. Ou seja, nesse dia as pessoas que vão ao curso Alfa não precisam de fazer a jantar. Têm um jantar fraterno, há uma equipa de animação que já está a ser preparada há mais de meio ano. Há três equipas que têm que funcionar. O curso Alfa, já nós vamos apresentá-lo no dia 25 de setembro e ele vai começar na semana seguinte. Tem a apresentação no 25 de setembro e na quarta-feira seguinte, no início de outubro, começa o curso propriamente dito. Mas há mais de meio ano que ele já está a ser preparado, primeiro com uma equipa de formação que prepara cada um dos encontros, prepara os temas, que prepara as coisas. Segundo, com uma equipa logística que prepara a sala, nós vamos fazer o curso no salão da Casa da Obra. Então é preciso uma equipa de preparação para, como é que se chama aqui, para a refeição, para preparar o jantar e preparar o espaço, etc. Essa equipa também já está a trabalhar. E ainda há uma terceira equipa, que é a equipa de oração. Porque durante o tempo, durante as sessões do curso, enquanto as pessoas estão no curso a fazer o seu curso, há uma equipa que tem que estar na igreja a rezar, a interceder diante do Santíssimo pelo êxito do curso. Porquê? Porque o curso é para chegar às pessoas que estão longe. Esta é que é a dificuldade, é que nós não vamos falar ali para os nossos. Vamos falar para pessoas que abandonaram a fé, que não concordam com muitas coisas da Igreja, que não encontram razões para a sua vida cristã. E, portanto, tem que haver estas três equipas. Uma de animação, que está nas mesas. O grupo, aquilo funciona, começa sempre com um jantar. O horário tipo é este. 8:30, jantar. 9:15, começa um pequeno momento de oração. Que vai mais ou menos até às 9:30, nem chega. Ele vai sendo aumentado. Depois, a seguir, temos um tema. uma catequese, uma palestra, diríamos assim, cerca de 40, 45 minutos com um tema forte, não é? De anúncio, quem é Jesus, porque é que Jesus morreu por mim na cruz, porque é que o meu pecado me destrói, o que é que tenho feito eu do meu batismo, o que é que tenho feito eu da minha oração, porque é que eu não rezo, porque é que eu abandonei a missa, porque é que eu abandonei... Portanto, temas fortes que obriguem a pessoa a confrontar-se com Deus e confrontarem-se consigo próprias. Isto até às 10, diríamos assim. Às 10 horas, as pessoas estão em grupos por mesas de cerca de 8 a 10 elementos. Às 10 horas, depois de já terem jantado e terem aquela palestra provocativa, provocadora, vão para uma sala, esse pequeno grupo, e vai refletir, debater com um animador e partilhar o que é que aquilo significou para si e quais são as suas dificuldades. E assim, ao longo de 10 temas, portanto, começamos com uma sessão de apresentação, 10 quartas-feiras de tema e uma última de encerramento, que ao mesmo tempo é a primeira do curso que vem a seguir. A meio do curso, há um fim de semana de retiro. Vamos sexta, sábado e domingo fazer um retiro de oração a meio do curso para fora. Ou seja, fazer assim um tempo forte de oração, de encontro com Deus. O curso Alfa tem feito um sucesso extraordinário, quer dizer, em várias paróquias o testemunho que nós escolhemos é que de facto é difícil implementar, porque implica aqui uma gestão muito grande, não é? Pessoas para as refeições, pessoas que façam o jantar, pessoas que rezem, pessoas que preparem os temas, pessoas... pronto, é muito difícil, exige um grande compromisso, porque são 12 semanas ali de luta semanal, à quarta-feira, no nosso caso, na Casa da Obra, mas depois diríamos assim, os resultados que vemos nas outras paróquias são extraordinários. Porque depois dessas 12 semanas, aquelas pessoas que estavam longe da vida da Igreja sentem o entusiasmo da sua fé e depois são elas que no final, veja, vão convidar os seus amigos para o próximo curso. Nós vamos fazer 2 por ano. Um de agora a dezembro e outro de janeiro à Páscoa. Ou seja, estas pessoas que fizeram estas 12 semanas terminam o curso e vão elas mesmas chamar outros. Então o que nós vemos nas paróquias, não é, que têm o curso Alfa, é que dá-se essa coisa extraordinária de pessoas que toda a vida foram críticas da Igreja e longe da Igreja, passam a ser elas evangelizadoras de outros. Não é? Portanto, este é um método que penso que tem dado tantos frutos em todo o mundo, em Portugal em várias paróquias, na nossa diocese de Coimbra, neste momento paróquias que tem é Santa Clara, em Coimbra, paróquias na zona de Cantanhede e ou algumas ali na zona de Cantanhede também têm, e Pombal também tem. E agora Oliveira do Hospital passa a ter também este método de evangelização. Francisco, de facto, estou a ouvi-lo em silêncio e admirado, porque acho que isto tem ingredientes para ter sucesso no campo espiritual. Surgiu-me aqui uma dúvida, que é a seguinte. Portanto, o jantar, fiquei com a ideia que é todas as semanas, durante as 12... Todas as quartas-feiras. Todas as quartas. Começa a apresentação no dia 25 de setembro. Sim, sim, pois e isso. E depois no início de outubro. Começa a sério. Se as pessoas quiserem ainda inscrever-se, contactem-nos a nós, os párocos, que com facilidade nós podemos inscrever. Tem uma equipa que também está a ser preparada há cerca de meio ano a preparar. 3 equipas de oração, de apoio logístico ao curso, porque tem a questão do almoço e dos espaços, e outra de responsabilização formativa. Portanto, dar os temas, preparar... Quem dá os temas não é o sacerdote? Também, mas não só. Ou seja, há temas, portanto, aquilo são 10 temas. Nós temos o Secretariado Nacional do Curso Alfa, que funciona em Coimbra, na paróquia de São João Batista, tem os materiais que foram traduzidos para português, não é? O livro para cada pessoa participante, o livro para cada animador, os temas para quem dá os temas. Portanto, aquilo está tudo definido e tratado, não é? E, portanto, alguns dos temas são dados pelos sacerdotes, não só vamos ser nós daqui os que estamos a trabalhar cá que os damos, como também virão sacerdotes de fora dar o tema. Outros são por leigos. Há temas que são específicos, dados por exemplo, ver a fé na minha família. Porque é que Deus não entra na minha família? Porque é que não tem entrado Deus na minha família, não é? É um dos temas em que quem vai dar é precisamente leigos que estão preparados para o fazer, que vão dar esse tema precisamente. E entre outros, portanto, o curso tem alguns temas dados por sacerdotes, outros temas dados por leigos preparados. Quero ser o teu amigo, nem de mais e nem de menos, nem tão longe e nem tão perto, na medida mais precisa que eu puder. Mas amar-te sem medida e ficar na tua vida da maneira mais discreta que eu souber, sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar, sem forçar tua vontade, sem falar quando for hora de calar, sem calar quando for hora de falar, nem ausente nem presente, por demais simplesmente, calmamente, ser-te paz, simplesmente, calmamente, ser-te paz, simplesmente, calmamente, ser-te paz. É bonito ser amigo, mas confesso é tão difícil aprender, e por isso eu te suplico paciência. Vou encher esse teu rosto de lembranças. Dá-me tempo, dá-me tempo para acertar nossas distâncias. Estamos com as conversas em rede, ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento, conversamos com o Diácono Francisco, da Unidade Pastoral, responsável pelo acompanhamento às 9 paróquias de Oliveira do Hospital, Bobadela, Ervedal, Lagares, Lagiosa, Lagos, Moruge, Seixo e Travanca. Temos estado à conversa sobre o curso Alfa, que se vai iniciar na paróquia, e agora vamos falar também sobre a ida da imagem de Nossa Senhora de Fátima, que se encontra na Capela das Aparições e que vai estar em Roma no dia 12 e 13 de outubro para que o Papa consagre o mundo ao Coração de Maria. Vamos falar sobre estas 10 viagens que a imagem Nossa Senhora de Fátima já fez ao longo destes últimos 96 anos e também dos motivos que levaram a que a imagem da Nossa Senhora de Fátima fosse para outros países. Francisco, como interpretar, portanto, esta viagem da imagem da Nossa Senhora de Fátima a Roma para o Papa Francisco consagrar o mundo ao seu Imaculado Coração de Maria. Que significado tem para o mundo esta consagração? Era a primeira questão que eu lhe colocava. Pois, nós somos todos surpreendidos com esta decisão do Santo Padre. No dia 12 de agosto, em Fátima, foi anunciado pelo Bispo de Leiria Fátima, Sr. António Marto, esta decisão, este convite que o Santo Padre endereçou a Fátima. E como o próprio Dom António Marto dizia ao Papa, não se pode dizer que não, não é? Portanto, o convite foi automaticamente aceito, de que no dia 12 e 13 de outubro, na jornada mundial mariana do ano da fé, a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que se venera na capelinha, estivesse no Vaticano. É a terceira vez que a imagem vai ao Vaticano. Foi em 1984, no dia 25 de março, quando o Papa João Paulo II consagrou o mundo ao Coração Imaculado de Maria. Essa consagração que Lúcia, a pastorinha de Fátima, disse que foi validamente feita, por segundo as condições todas. Nós não nos podemos esquecer que já antes o Papa Pio XII havia feito duas consagrações, em 42 e em 52, mas que Lúcia reparou que não tinha sido feito da forma como Nossa Senhora tinha pedido, não é? Ou seja, em união com todos os bispos e ao mesmo tempo com a referência explícita da consagração à Rússia. Ora, o Papa João Paulo II, em 84, num contexto difícil ainda de Guerra Fria, o Muro de Berlim só havia de cair em 89, teve a coragem de chamar a imagem de Nossa Senhora de Fátima para Roma e lá consagrou o mundo ao Coração Imaculado de Maria na fidelidade ao seu pedido. E essa consagração foi feita em comunhão com todos os bispos. Não nos podemos esquecer que em 84, nessa altura, estava a decorrer em Roma o sínodo dos bispos com o tema da penitência, da reconciliação e penitência. E então o Santo Padre, nesse dia, consagra o mundo ao Coração Imaculado de Maria, com uma referência implícita à Rússia, porque não diz claramente o nome de Rússia, uma vez que seria, do ponto de vista político, extremamente difícil, mas fica implicitamente referida quando o Santo Padre diz que consagra, faz esta consagração, na fidelidade ao pedido que Nossa Senhora fez, que vale para o mundo e particularmente para os países que mais dela têm necessidade. Portanto, nesta referência falava-se na Rússia. Ora, a Lúcia disse, sim, a consagração está feita. Nossa Senhora foi isto que pediu, portanto, não há dúvidas que a consagração está feita, foi a própria Lúcia que a fez. Digo isto porque há hoje em dia vozes que se levantam sobre se a consagração estará feita ou não estará feita e, portanto, nada melhor do que a própria irmã Lúcia para nos dizer que a consagração foi feita. Depois, no ano 2000, o Santo Padre pede novamente que a imagem de Nossa Senhora vá ao Vaticano para proceder à consagração do terceiro milénio ao Coração Imaculado de Maria. E agora, com muita surpresa a todos nós, no ano da fé, este Papa tão mariano que nós temos, o Papa Francisco, é um Papa extraordinariamente mariano. Não nos podemos esquecer que ele já, o sítio que o Papa mais visitou nestes meses de pontificado foi a Basílica de Santa Maria Maior, visitar e venerar a imagem, o ícone da Salus Populi Romani, esse ícone que, segundo a tradição, terá sido pintado por São Lucas, o ícone de Nossa Senhora. Foi lá logo no dia seguinte à sua eleição, não nos esquecemos, não é? No próprio no dia em que foi eleito, anunciou que ia visitar Nossa Senhora. Foi lá depois, no mês de maio, rezar o terço. Foi lá antes de ir para a Jornada Mundial na juventude, pedir a bênção de Nossa Senhora sobre aqueles jovens, e foi lá no dia a seguir a vir do Brasil agradecer a Nossa Senhora a sua proteção na Jornada Mundial da Juventude. Ou seja, o sítio que o Papa mais visitou foi mesmo a Basílica de Santa Maria Maior e a Capela da Salus Populi Romani, a Capela onde está esse ícone, a capela mais, o sítio mais mariano, digamos assim, o coração mariano de Roma. Ou seja, o Santo Padre é devotíssimo de Nossa Senhora e por isso pede que esta imagem, a imagem que se venera na capelinha, vá no dia 12 e 13 de outubro a Roma, onde ele consagrará o mundo ao coração imaculado de Maria. Fará essa renovação da consagração. Ao mesmo tempo, o Cardeal Secretário de Estado, na altura, já por poucos dias, percebemos que o Santo Padre nomeou um novo secretário de Estado que toma posse no dia 15 de outubro, mas então o último gesto do cardeal Tarcísio Bertone como secretário de Estado será precisamente no dia 12 e 13 estar em Fátima, em união com o Santo Padre, para presidir às celebrações do 12 e 13 de outubro. Virá assim o secretário de Estado cá. Portanto, como vemos, esta consagração surpreende, não é? Porque nada fazia esperar que o Santo Padre quisesse renovar esta consagração, mas também é um gesto extraordinário, como diz o Papa, o Bispo de Leiria Fátima, um gesto de repercussão mundial que nos leva a ver a grande devoção que o Santo Padre tem ao coração de Maria e esta certeza que nos vem da fé. A consagração dá-nos esta certeza que nos vem da fé. A Nossa Senhora em Fátima prometeu que o seu Imaculado Coração triunfará, não é? E portanto o que o Papa Francisco está a fazer é aquilo que nós devemos todos fazer também: antecipar este triunfo, não é? Tudo fazer para que este triunfo do coração de Maria se atualize nas nossas vidas. Como o Papa Emérito XVI, quando cá esteve em Portugal no ano 2000, no ano 2010, dizia: possam estes anos que nos separam da celebração do centenário antecipar o triunfo do coração de Maria, não é? Essa consagração é isto: oferecer o mundo a Nossa Senhora, a sua proteção, sabendo que, como dizia o Papa Bento XVI, a mediação de Maria tem este poder de esmagar a cabeça do dragão, o mesmo é dizer de fazer-nos vitoriosos com ela na batalha contra as trevas. Francisco acabou de referir que este Papa é muito mariano e tem uma devoção muito grande à Nossa Senhora e até de modo particular à Nossa Senhora de Fátima, embora a Nossa Senhora seja sempre a mesma. Eu digo a Nossa Senhora de Fátima porque eu penso que ele também levou esta imagem enquanto cardeal a Buenos Aires, numa altura qualquer em que havia uma missa de doentes, e também pelo facto até de ter pedido a Dom José Policarpo para consagrar o seu pontificado, portanto, a Nossa Senhora de Fátima. Portanto, penso que é de facto, portanto, alguém que, além de ser muito mariano, tem de facto muita devoção a Nossa Senhora de Fátima. Eu penso que isto nos devia levar também a nós, já que somos portugueses, já que Nossa Senhora de Fátima apareceu na Cova da Iria, e atendendo a que o Papa e que tanta gente vem de todo o mundo a Fátima para estar ali no lugar onde Nossa Senhora apareceu, onde Nossa Senhora esteve, que isso acho que é o fundamental, é o importante, e isso faz a diferença. Penso que também nós, se calhar, devíamos ter também muita devoção, e embora os portugueses tenham, porque vão com muita frequência a Fátima, mas se calhar nunca será demais ir e estar lá mais um pouco. O que é que lhe parece? Sim, sem dúvida. Eu acho que uma das formas extraordinárias que nós temos... Fátima é a maior herança que o Senhor deu a Portugal. E acho que devemos todos preparar para esta consagração, não é? A forma como às vezes se vai a Fátima e se lá vem, a forma como às vezes os nossos cristãos olham para aquele santuário também não é a melhor. E, portanto, preparar a consagração no nosso coração, desde já, né, em sintonia com o Santo Padre, e depois dar o devido valor a isto. O céu abriu-se em Fátima e a Senhora trouxe-nos uma mensagem de luz e de paz, uma mensagem de conversão, de penitência, de reparação. E por alguma razão os pontífices recentes disseram que Fátima é a aparição mais profética da história da Igreja, não é? Portanto, a aparição de Nossa Senhora mais profética, porque convida a tanta coisa, não é? Tem uma mensagem tão extraordinária. E eu noto que às vezes essa Senhora mais brilhante que o Sol, que se manifestou em Fátima, não tem conseguido, ou melhor, nós não temos conseguido beber toda aquela mensagem, né? Ou seja, vamos, tantos milhares de peregrinos que ali se dirigem, portugueses e tudo, e nem sempre a mensagem de Fátima entra no coração, né? Nem sempre, se nós pedirmos, se damos um inquérito, olha, diga-nos lá linhas da mensagem de Fátima, o que é que o Senhor aqui pediu? Se calhar nem toda a gente, não é? Percebe bem isso, e temos ali um tesouro, né? O Nosso Senhor em Fátima diz-nos que em Portugal nunca acabará o dogma da fé. Eu estou a crer, esta é uma opinião pessoal, que o dogma da fé, a fé, não terminará em Portugal por outra via que não seja por Nossa Senhora mesmo. Quer dizer, ela ao dizer isto não está a dizer outra coisa senão eu vou interceder para que, como o Nosso Senhor intercedeu por Pedro. Pedro, olha que Satanás reclamou-te para joeirar contigo, mas eu intercedi ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Eu acho que Nossa Senhora participou deste movimento sobre nós. Eu intercedo por você. Dizer, o dogma da fé não vai acabar em Portugal não é pela grande mérito do povo português, que é tão relos como o outro em matéria de fé. Vamos ser muito claros. Não é por grande capacidade nossa. É porque Nossa Senhora, ela própria, se compromete a interceder por nós. Portanto, nós temos ali um tesouro. Uma herança estupenda em Fátima, né? Se nós vermos aquela mensagem, a mensagem de Fátima é o Evangelho, né? Esta frase tem sido dita e redita pelos sumos pontífices, é o Evangelho, não é outra coisa que o Evangelho aplicado aos dias de hoje. Conversão, penitência, reparação, devoção à Nossa Senhora, etc. A sua ligação à Eucaristia, através das aparições do anjo. Portanto, de facto, é o Evangelho vivo e atualizado no século XXI. Se nós atendermos àquele manancial, àquela herança, nós temos ali um caminho seguro. Porque Nossa Senhora nos disse, né? O meu coração imaculado será o vosso refúgio, disse aos pastorinhos e diz-nos a nós, será o vosso refúgio e o caminho que vos levará ao céu. Aqui temos o segredo de Fátima. Francisco, isto penso que é muito reconfortante para os portugueses, essa promessa que Nossa Senhora fez de que nunca acabaria a fé em Portugal. O facto também de a consagração que vai ser realizada agora no dia 13 de outubro em Roma, do mundo, a Nossa Senhora, também penso que é significativo, porque é exatamente na data em que Nossa Senhora fez, portanto, a última aparição a Portugal. Ave Maria, cheia de graça, que por nós passa dando Senhor, convosco está e a nós nos dá todo o seu amor. Rogai por nós, os pecadores, das nossas dores ouvi a voz. Agonia, quando chegar, seja rezar, Ave Maria, seja rezar, Ave Maria, ó Mãe Clemente, nossa gente, sois luz e guia. Ao português que a paz vos pede, perdão concede mais uma vez. Rogai por nós, os pecadores, das nossas dores ouvi a voz. E na agonia, quando chegar, seja a rezar, Ave Maria, seja a rezar, Ave Maria. Rogai por nós, os pecadores, das nossas dores ouvi a voz. E na agonia, quando chegar, seja a rezar, Ave Maria, seja a rezar, Ave Maria. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Neste momento conversamos com o Diácono Francisco da Unidade Pastoral, responsável pelo acompanhamento às 9 paróquias de Oliveira do Hospital, Bobadela, Ervedal, Lagares, Lagiosa, Lagos, Marujo, Seixo e Travanca. Estivemos a falar do curso Alfa, um curso que já funciona em muitos países do mundo e que vai começar, ou começou já, na paróquia de Oliveira do Hospital e que vai ter a duração de 12 semanas. Falámos também da viagem, da imagem de Nossa Senhora de Fátima que se encontra na Capela das Aparições, na Cova de Iria, e que vai também no dia 12 para Roma, para estar presente em 12. O Santo Padre vai esperar pela imagem na Praça de São Pedro no dia 12 e no dia 13 faz a consagração do mundo ao Imaculado Coração de Maria. Falámos também das várias viagens que a imagem fez a vários pontos do país, 10 viagens que fez e os motivos. Estamos a entrar na parte final do nosso programa. Enquanto o tempo nos permitir, vamos continuar a conversa durante mais um bocadinho, já não muito. E, entretanto, vou colocar aqui mais uma questão ao Francisco. Francisco, o Papa Bento XVI, quando renunciou ao pontificado, disse que, isto foi uma surpresa, portanto, para muita gente, e ele hoje, ao ver, de facto, o Papa Francisco, sente-se feliz e disse que renunciou porque Deus lhe tinha dito para o fazer. Isto se calhar causou algum incómodo a algumas pessoas. Como é que Deus lhe disse? Como é que Deus agora lhe disse que para ele renunciar? A verdade é que ele depois sentiu necessidade de justificar como é que Deus lhe tinha dito. Ele disse, Deus não me fez nenhuma aparição, mas foi de uma forma mística que ele me disse que para eu renunciar. Penso que se calhar podíamos falar um bocadinho disto. Portanto, Deus é pai, trata-nos como se fôssemos únicos, não é? Somos tantos no mundo, e Deus trata-nos como se fôssemos só um. Portanto, Deus falou a Bento XVI de uma forma mística, portanto, ele intuiu o que Deus queria dele, mas isso que se passou com o Papa Bento XVI pode-se passar com qualquer um de nós. Portanto, era um pouco disto que se calhar queria falar consigo, porque estes 6 mil milhões de que vivem no mundo podem dialogar, e se dialogarem com Deus, certamente que Ele lhes dirá, portanto, de uma forma mística, lhe responderá às questões. Isto pode, de facto, fazer muita confusão a algumas pessoas, a outras não falar nenhuma, porque muita gente, portanto, reza não só através das fórmulas do Pai Nosso, da Ave Maria, do Credo, da Salve Rainha e de outras, mas muita gente também reza, portanto, falando a Deus, sem pronunciar palavras, mas, portanto, em pensamento. Não sei se o Francisco quer entrar assim um bocadinho aqui. Sim, sim, essa questão que deu polémica, como está recordado, foi depois um pouco esclarecida pelo secretário pessoal do Papa Bento XVI. A verdade é que houve uma... Para contextualizar, a polémica foi isto. Houve um jornal italiano, citando um conjunto de pessoas que tinham ido visitar Bento XVI, vieram dizer que o Papa Bento XVI... O Papa Emérito teria dito que a sua resignação foi fruto de uma experiência mística, de encontro com Deus. Ora, esta questão da mística é sempre difícil perceber o que é que isto significa, porque a mística significa um dom da graça divina extraordinário, né? A verdade é que aquilo que sabíamos é 11 de fevereiro de 2012 e 13, o Papa anuncia aos cardeais a sua resignação e diz que o faz depois de examinar a sua consciência diante de Deus, né? Não sendo mais forças para guiar a barca de Pedro, e que, dados os desafios enormes que a Igreja tem que ultrapassar, havia aí esse desafio, que sentia esse convite interior a renunciar ao papado, num gesto inédito nos últimos 700 anos da história da Igreja. Ora, a notícia depois não explicava bem o que era isto, a questão mística, se ele tinha ouvido mesmo a voz de Deus. Quando falamos mística, falamos em coisas extraordinárias, não é? Se tinha ouvido mesmo falar a voz de Deus, se era uma coisa extraordinária, se não era. As notícias têm sido um bocadinho dispares a esse nível. Depois levavam também o Papa a dizer, ou davam a entrevista, davam uma a essas pessoas que foram visitá-lo. O jornalista concluía que o Papa estava a dizer que, ao ver agora o Bento XVI, o Papa Francisco, ainda mais sentia essa confirmação de Deus, de que Deus queria que ele saísse. Esta é que é a questão, não é? Ou seja, pois o secretário do que é ao mesmo tempo secretário de Francisco, prefeito da Casa Apostólica, o arcebispo Georg Ganswein, que é ao mesmo tempo secretário de um e do outro, veio dizer: a história não foi bem assim. É? Ou seja, o Santo Padre já disse o que tinha a dizer sobre o assunto. A renúncia do Papa Bento XVI deve-se que, diante de Deus, na oração, ele sente que não tem forças para continuar esta tarefa. Então, para suplicar a Deus que lhe aluxe se é chegado ou não o momento de sair. Portanto, o movimento é um bocadinho diferente do que aquilo que a entrevista dava a entender. Ou seja, claro que Deus Nosso Senhor, na oração, confirmou a sua expectativa. Não é? E deu-lhe a entender que essa seria a melhor decisão para o bem da Igreja. Contudo, é uma questão que o Papa Bento XVI descartou qualquer possibilidade de intervenção divina, assim, extraordinária. Não é extraordinária. E eu acho que aqui também parte muito da questão da oração. Nós às vezes temos a ideia de que só as almas extraordinárias é que são capazes de rezar. E a oração tem que ser sempre qualquer coisa de verdadeiramente extraordinária e espetacular. Não, quer dizer, a oração é quotidiana. Nós vamos sentindo no nosso coração, que vai sendo moldado por Deus, vamos sentindo a voz de Deus que nos vai orientando e mudando e conformando e trabalhando como barro nas mãos do oleiro. Não é? Ou seja, não precisa, Deus não precisa sempre só de agir de forma extraordinária, miraculosa, mística, estupenda. Não, Deus age na tua vida e fala-te ao coração através do quotidiano da tua própria existência. Seria tentar a Deus querer que Deus fizesse sempre milagres com cada um de nós e coisas extraordinárias com cada um de nós e quase que nos aparecesse à frente e nos dissesse é por ali. Não, Deus é delicado, não força. E os dons místicos extraordinários são precisamente dons extraordinários. Não são comuns. É claro, diríamos assim. Mas o Santo Padre terá uma relação com Deus extraordinária. Porque a ninguém Deus dá o dom da infalibilidade. E dá àquela pessoa. Não é? Claro que sim. Claro que sim. Quando falamos de extraordinariedade, já falamos do próprio posto, função, lugar, papel essencial do Vigário de Cristo nesta terra. Esse já é a dimensão extraordinária. Agora, o Papa Bento XVI descartou essa possibilidade e o seu secretário ser algo mais da ordem do milagre, não é? Pronto, nós podemos que o mundo é assim, quer dizer, ao mesmo tempo isto saiu há uns dias, depois, dias depois, parece que para se redimir o mesmo jornal relata um caso extraordinário, esse sim, do Papa Emérito, um jovem norte-americano que se foi curado, diz ele, segundo, por causa da oração de Bento XVI, ele estava com um cancro de um tipo extraordinariamente raro e mortal. Então, tinha meses de vida. E aquelas associações que às vezes também acho que há cá em Portugal, que organizam os últimos programas, os últimos desejos da pessoa, ele pediu a essa associação que gostava de ver o Papa. Gostava de ir a Roma ver o Papa, já que ia morrer daí a meses. O último desejo que queria era ver o Santo Padre. E foi a Roma. E contou ao Papa que estava terrivelmente doente e que tinha pouco tempo de vida. E o Papa comoveu-se e rezou por ele. Pôs-lhe a mão sobre o peito, sem saber precisamente no sítio onde ele tinha o tumor. O que é certo é que o tumor desapareceu. Não é? E o homem, um rapaz novo, sente-se muito agraciado a Deus por essa benção, por esse dom de Deus, e confia na oração do Papa Bento XVI. Portanto, claro, sinais extraordinários os há. Agora, a questão é esta: nós não devemos estar à espera de sinais extraordinários. Devemos procurar a Deus na nossa oração, na nossa consciência, através das coisas comuns da vida. Deus, o Francisco de Deus fala ao teu coração. Eu tenho aqui uma frase de São Bernardo, em que ele dizia que o que fazemos em cada dia, portanto, o nosso ativismo devia ser o fruto do nosso diálogo com Deus, o fruto da vida contemplativa. E, de facto, São Bernardo penso que era das pessoas mais ativas e mais contemplativas. Portanto, de qualquer modo, isto apenas para dizer, portanto, que portanto, fazendo oração podemos realmente intuir muitas das coisas que Deus deseja da nossa parte, e que se não fizermos perdemos depois uma oportunidade de pronto, estar mais em contacto com Ele. Quando vem mostrou as mãos vazias, as mãos como os meus dias, tão leves e banais, e pediu que lhe levasse o meu. Eu disse-lhe um segredo: não partas nunca mais. E dançou, rodou no chão molhado, num beijo apertado de barco contra o cais, e uma asa voa a cada beijo teu. Esta noite sou dono do céu. Eu não I'll say again to you for thee. Abraçou-me como se abraça o tempo, a vida no momento, em gestos nunca iguais. E parou, cantou contra o meu peito, num beijo imperfeito, roubado nos umbrais. E partiu, sem me dizer um nome, levando o meu perfume tantas noites mais. E uma asa voa a cada beijo teu. Esta noite sou dono do céu, e eu não sei quem tu beijo teu. Esta noite sou dono do céu, eu não sei quem te perdeu. Eu não sei quem te perdeu. Francisco, o nosso tempo está praticamente no fim, não vai dar para lhe fazer colocar mais questões. Se entretanto quiser aproveitar um minutito ou por aí assim para dizer mais alguma coisa. Pronto, eu convidava onde acabava onde começámos, no curso Alfa, né? Esta é uma oportunidade muito grande de nossas paróquias de poderem chamar e chegar às pessoas que estão mais afastadas da Igreja. Eu convido a todos, se surgiu interesse, que nos contactem para se inscreverem. Vai haver dois cursos Alfa, um de agora até ao Natal e depois outro de janeiro à Páscoa. Contactem-nos, têm gosto, têm interesse. Se quiserem se juntar a nós, ou na equipa de oração, ou através da equipa de formação, ou como participantes do curso Alfa, não tenham medo, proponham isto às pessoas. Vamos começar a querer lançar uma equipa de gente que vai começar a chamar outras pessoas. Se aparecer uma pessoa em nossa casa, amigo nosso, a convidar-nos, que a gente abra o coração. É uma oportunidade que Deus nos dá para evangelizarmos. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Irmão de Melo. Até dois dias, à mesma hora, se Deus quiser.